Capítulo 9. De noites de insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Noites de insônia, oferecidas a quem não pode dormir. Número 1. De Camilo Castelo Branco. O livro 5º da Ordenação. Título 22. O desembargador do Paço e conselheiro real Inácio da Costa Quintela faleceu em 2 de janeiro de 1752, deixando seu nome perpetuado na Biblioteca Iuris Consultorum Lusitanorum, enquanto na face da terra se souber latim. Além da biblioteca, deixou uma viúva e 2 filhos. A viúva chamou-se Dona Maria Micaela de Souza. O filho era Inácio Pedro Quintela, e a filha chamou-se Dona Isabel Teresa de Souza Quintela. Em casa da viúva ficou, por morte do desembargador, um escriturário habilíssimo, chamado Félix Tavares de Almeida, de família limpa, bem figurado, inteligente, poeta, e, pelo conseguinte, namoradiço. Dona Maria Micaela encarregou-o de todos os negócios de sua grande casa, incumbindo-o especialmente de correr com o inventário do casal. Mas nem por isso lhe indultou a audácia de requestar-lhe a filha. Assim, pois, que teve denúncia dos amorios de Isabel com seu criado, como ela o denominava, para aviltá-lo aos olhos da filha, despedia Félix Tavares, com ameaças de o mandar prender, se teimasse em desonrar a estirpe dos Quintelas, estirpe que, a falar verdade, ainda estava muito em vergonha verde. Isabel, com seu amor, impunha ao escrevente expulso a obrigação de ter coragem. A correspondência epistolar continuou, apesar de todas as vigilâncias da mãe e do irmão de Isabel, que já era casado àquele tempo. Queria muito a viúva dar querela contra o sedutor, mas carecia de prova escrita. A menina queimava as cartas assim que as lia, e não tinha confidente que a traísse, porque o medianeiro das cartas era um fio de seda, e as testemunhas eram a lua discreta e as estrelas silenciosas da alta noite. Acudiu o filho à inquietação da mãe com este alvitre. Eu queixo-me de que Félix Tavares, quando saiu do nosso serviço, me roubou dinheiro, e requeiro que se lhe passe revista a casa. As cartas que Isabel lhe tem escrito hão de aparecer, se o apanharmos de sobressalto. Uma carta só que apareça é prova bastante. Dona Maria aprovou a ideia, aplaudindo a esperteza do filho. Feita e despachada a petição, o corregedor do bairro de Andaluz entrou de súbito na humilde casa do moço, arguido de ladrão. Fez-lhe abrir um baú, depois de revistar as gavetas, e achou um macete de cartas, que num volver de olhos reconheceu serem de amores. Meteu as cartas na algibeira, repulsando com desabrimento as súplicas de Félix Tavares, e saiu. O atribulado rapaz não soube que o infamavam de furto, porque o magistrado fizera a diligência sem proferir palavra, nem explicar a razão da visita. Percebeu que as cartas de Isabel iam ser instrumento de processo. Conhecia bem os homens do seu tempo e escondeu-se. O corregedor enviou parte das cartas mais líricas de Isabel ao duque regedor das justiças, e este, depois que se regalou e mais a família com os requebros delambidos da filha do desembargador, enviou-as a Dona Maria Micaela. Esta, quando viu as cartas, perdeu os sentidos, porque do conteúdo das mesmas depreendeu que, passados alguns meses, seria a avó. Quando tornou a sua razão, envergonhou-se de pôr em juízo tão desonrosos papéis. Neste tempo, a viúva e a filha viviam em uma quinta, nos arrabaldes de Lisboa, esperando que se reedificasse o seu palacete aluído pelo terremoto de 1755. Félix Tavares, certificado do silêncio da viúva e da segurança da sua pessoa, continuou a frequentar os muros da quinta. Instado por Isabel e alentado para todo o risco, requereu ao vigário-geral, juntamente com ela, que lhe admitisse fiança a banhos, fundando a petição em razões de honra, de pudor e de religiosidade. O vigário-geral dispensou-os de licenças e pregões. Uma noite, fugiram, e ao amanhecer do dia seguinte, casaram-se. Dona Maria, quando deu falta da filha, saiu para Lisboa e fez espetáculo das suas lágrimas na presença dos desembargadores, amigos de seu defunto marido. Comprometeram-se todos, unanimemente, a vingar a viúva do conselheiro desembargador do Paço, Inácio da Costa Quintela. Isabel conhecia o gênio iracundo da mãe. Apesar de haver legitimado com o sacramento o seu erro, pediu ao marido que evitasse os primeiros ímpetos da cólera dos seus. Esconderam-se, pois, mudando o nome, no sítio de Alcântara, e aí viveram com seu filhinho, pobremente, do produto de algumas joias, até 1758. No fim deste ano, que era o terceiro de casados, persuadiram-se que o coração da mãe devia estar aplacado pela ação do tempo. Isabel escreveu-lhe, e não teve resposta. Escreveu novamente e recebeu a carta fechada e um insulto de viva voz. Apesar destes ruins presságios, Félix Tavares de Almeida, forçado pela necessidade, mudou para Lisboa, a fim de granjear sua subsistência no trabalho da escrita ou agência de causas, em que era versado. Principiava a melhorar de posição, quando, ao sair de sua casa, na manhã de 2 de junho de 1760, foi preso à ordem do corregedor e conduzido ao limoeiro. Pouco tempo depois, Dona Isabel Teresa de Souza Quintela era também, com ordem de captura, conduzida à quinta de sua mãe nos arrabaldes de Lisboa. Levava o filho nos braços. Foi aquela criança que a defendeu do suicídio ao ver-se sozinha na quinta, com uma criada que nunca vira e um escudeiro que a encarava desconso, com trejeitos de menosprezo. No mesmo dia em que entrou no limoeiro, Félix Tavares foi chamado à sala para ouvir ler a sua sentença. — A minha sentença? — exclamou ele. Não lhe respondeu o Meirinho. Foi e ouviu ler o seguinte ao escrivão da correição do crime da corte, Loureiro, sujeito que lia uma sentença no tom lúgubre em que os frades entoavam os trenos de Jeremias. Vistos esses autos, libelo da autora, provas e documentos juntos, mostra-se que, sendo réu criado de escada acima... — Criado? — interrompeu o preso. — Ouça e cale-se, respondeu asperamente o escrivão. E continuou. Criado de escada acima, assalariado do desembargador do Paço Inácio da Costa Quintela e da autora sua mulher, continuou no mesmo serviço de casa até alguns dias depois do memorável terremoto do 1 de novembro de 1755, no qual tempo foi visto por muitas pessoas solicitar escandalosamente de amores a filha da autora, sua ama, Dona Isabel Teresa de Souza Quintela, menor de 25 anos, escrevendo-lhe escritos amatórios com expressões de grande e estranhável confiança, dos quais muitos destes, e reciprocamente dela, foram achados pelo juiz do crime do bairro de Andaluz, no baú do réu, indo em diligência de furto de dinheiro. — Que é? — bradou Félix Tavares. — Que aleivosia é essa de furto de dinheiro? — Já lhe disse que me não interrompa — sobreveio o escrivão. — Hei de interrompê-lo enquanto me não disser quem é o infame que me chama ladrão. — Eu não sou — disse o loureiro, olhando por cima dos óculos de tartaruga. — Escute lá o resto, que vossa mercê não é sentenciado por ladrão. O preso não pôde replicar, sufocado pelos soluços. O escrivão prosseguiu. De furto de dinheiro, feito ao filho mais velho da autora, já casado. — O vilão mentiu! — exclamou Félix Tavares, estendendo os braços convulsos às pessoas que o rodeavam, como se lhes pedisse que o defendessem da calúnia. — O vilão mentiu, senhores! Acreditem que eu não furtei dinheiro algum! — Já lhe disse que não furtou, volveu o escrivão. — Isto são palavras que não tiram nem põem. — Não tiram nem põem! — replicou o sentenciado. — Que infames! Que infames! E cobria o rosto com as mãos, balbuciando vozes ininteligíveis. O escrivão continuou a ler. E se reconheceram as letras serem suas, que o dito ministro queimou, reservando algumas que entregou ao duque regedor para dar parte desta aleivosia à dita autora. E outro assim foi visto por várias pessoas na quinta da autora, já depois de ultimamente despedido da dita casa, falando só com a filha da autora, em sítio suspeitoso para ações lascivas, tendo assim havido tratamento e ajuste oculto de se casarem, e ser ela tirada, por justiça, contra a vontade da autora sua mãe, para o que suplicou ao vigário-geral do patriarcado, e obteve fiança a banhos com o fundamento de causas ocultas, que facilitaram a sua dispensa, do que se não quis passar a certidão pedida, folha 235, de modo que sendo necessários todos estes requerimentos antecedentes e prova deles, em que certamente se havia de gastar tempo, chegaram com efeito a receber-se em 23 de novembro do dito ano, pouco depois de ter sido expulso de criado, retrotraindo-se todo o fato da solicitação e aleivoso ajustamento de casarem ao tempo do famulato, e da quinta em que ela assistia com a autora sua mãe, como tudo se mostra das certidões folhas 224 e 322. Nestes termos, prosseguiu o escrivão, descarregando na venta direita a pitada do Simonte, que esperava a suspensão de um novo período, nestes termos, sendo a filha da autora menor de 25 anos, conforme a certidão folha 232, que o réu não podia ignorar pelo tratamento e serviço doméstico de muitos anos, e incumbência de correr com o inventário do casal, que se fez por falecimento do marido da autora, não somente se acha em curso na pena da ordenação, livro 5º, título 22, por ser indisputável a ilustre qualidade da filha de um desembargador do Paço e do Real Conselho, além de outros honrosos empregos literários que tinha exercitado neste reino e corte, e o réu apenas pode reputar-se em um estado indiferente ou médio entre as pessoas da sua pátria, em cuja câmara e ofícios pouco servem quaisquer pessoas desocupadas, e como tal não convinhável, nem civilmente digno deste casamento, mas também se acha compreendido na pena da ordenação título 24. Portanto, atendendo a não concorrer à prova e circunstâncias para se impor a pena capital ordinária, o condenam em 6 anos de degredo, sem açoutes, para o reino de Angola, e 20 contos de réis para as despesas da relação, e no perdimento de toda a sua fazenda para a autora, na forma da lei e custas dos autos. E o escrivão não fará pública esta sentença, sem primeiro se passarem as ordens necessárias para o dito réu ser preso e, com efeito, se achar na cadeia da corte. Lisboa, 31 de maio de 1760. Giraldes, Franco, Xavier da Silva, Vidigal, Doutor Cunha, Silva. Agora, disse o escrivão, embocetando os óculos, Senhor Félix, seja homem, tenha paciência e dou-lhe de conselho que não perca tempo em apelações. 6 anos passam depressa. Em toda a parte se come o pão de Deus ou do diabo, que se quer é que seja pão. E como o condenado lhe divisasse nos olhos um jeito de piedade, animou-se a perguntar-lhe, debulhado em lágrimas, poderei levar minha mulher? Se ela quiser, ninguém a pode privar. Adeus, infeliz. Tenha alma. Quando o escrivão saía, encontrou no pátio da cadeia Dona Isabel Quintela, com um menino no colo, coberta de pó e extenuada de fadiga. Loureiro, conhecendo-a, chamou-a de parte, precaviu-a do sucedido, para que a sua chegada ao quarto do marido não exacerbasse a agonia do preso. Reanimou-a com a esperança de o acompanhar ao degredo, e prometeu-lhe servi-la em tudo que pudesse, pois que já agora o erro do casamento era irreparável. Entrou Isabel no quarto do esposo, com um semblante constrangidamente sereno. Mas ele, apenas a viu, rompeu em alto choro, e tomando o filho nos braços, pedia a Deus que lhe valesse por amor daquele inocentinho. A vinda de Dona Isabel ao cárcere fora um logro às espias que a mãe lhe pusera. O escudeiro ainda a perseguira na estrada de Benfica, ao passo que ela se evadira por atalhos, esbofada de cansaço com o peso da criança. Quando o carcereiro a intimou a sair, resistiu, dizendo que havia de saber ali quem ordenara a sua prisão na quinta. A mulher do carcereiro, compadecida da pobre esposa e mãe, deu-lhe agasalho naquela noite. No dia seguinte, Dona Isabel Quintela, bem ou mal avisada, procurou o ministro Conde de Oeiras, que havia sido particular amigo de seu pai. O ministro ouviu-a, atentamente, sem lhe improperar a escolha de marido, e disse-lhe que se recolhesse à sua casa, que ninguém a lá iria incomodar. E perguntando Isabel se poderia acompanhar ao degredo seu marido, o Conde de Oeiras compungiu-se e respondeu, se o ama, vá, que a sua vida aqui não há de ser melhor. Maria Micaela, sabendo que a filha estava na casa do marido e o visitava na cadeia, saiu de novo a solicitar a justiça em nome do seu defunto. Corregedores e desembargadores, encolhendo os ombros, davam a perceber que sentiam nas orelhas os beliscões do Conde de Oeiras. Volveu outra vez a viúva a pedir providências que impedissem a ida da filha para Angola. Responderam-lhe os letrados e os juízes que a lei não a embaraçava. Em junho daquele ano de 1760, saiu degredado com a mulher e o filho. O Conde de Oeiras mandara pelo mesmo navio uma breve carta ao governador Antônio de Vasconcelos. Horas depois do desembarque, Félix Tavares de Almeida recebia a ordem de se apresentar ao governador, em separado dos outros degredados. Recebeu o Vasconcelos com bom rosto e desusada cortesia. Nomeou o fiscal das obras do Palácio dos Governadores, que se andava então edificando, e concedeu-lhe, na porção já construída, moradia muito decente. Algum tempo depois, deu-lhe dragonas de capitão, sem consultar a lei que inibia os degredados de tão elevada patente. Félix Tavares ouve-se corajosamente num encontro com o Sova Quiandala, que expulsou do Libolo, aprisionando os mussões que infestavam a província de Caenda. Este governador, sobre ser severo, era cruel com os criminosos. Um historiador dos governos de Angola diz que Antônio de Vasconcelos, por qualquer desordem, fazia trabalhar o sarilho da Polé, e acrescenta: esta inflexível severidade, que tanto refreava os maus, deu origem a intentarem eles um dos mais horrendos e temerários crimes que se podem imaginar. Desde o ano de 1756, que as levas de degredados eram extraordinariamente numerosas. Sentenciados quase todos por ladrões, eram esses os que o conde de Oeiras não vingara pendurar nas forcas erguidas em Lisboa, depois do dia do terremoto, entre os quais levara a pena de degredo perpétuo um cigano de Torres Novas, chamado José Álvares, facinoroso que o conde de Obidos, notável protetor de ciganos, salvara do patíbulo, em paga de serviços particulares. José Álvares de Oliveira, que não incutira medo a Antônio de Vasconcelos e experimentara o citado sarilho da Polé, traçou matar o governador, a oficialidade, os ministros e pessoas mais gradas de Luanda, saqueando depois as casas e abalando dali para o Brasil em navio, que estava pronto a sair com despachos. Um dos conjurados, diz o referido historiador, descobriu tudo ao seu capitão. O capitão era Félix Tavares de Almeida, que simultaneamente avisava o governador e prendia José Álvares. O cigano foi aspado. Quebraram-lhe os braços e pernas em vida. Os outros, em número de 19, foram estrangulados. O governador, de uma das janelas do palácio, assistiu às execuções. Em janeiro de 1764, tornou o governador ao reino. Na mesma monção, voltou Félix Tavares com o indulto de 2 anos da sua sentença. Tão valiosas haviam sido as informações que Vasconcelos mandara do seu capitão ao conde de Oeiras. Em junho daquele ano, já o marido de Isabel Quintela exercia um emprego liberalmente estipendiado na mesa da Consciência e Ordens. Dona Maria Micaela, que ainda vivia para maiores zangas, foi obrigada, por sentenças sucessivas, a dar à sua filha o patrimônio que lhe cabia por inventário. Deixemos agora rodar 71 anos, ao cabo dos quais também eu figuro nesta história. Conheci, em 1835, um desembargador da suplicação, quase octogenário, chamado José Pedro Quintela. Era o filho de Félix Tavares e Dona Isabel, aquela criancinha cujas súplicas o preso oferecia a Deus como resgate de seu infortúnio. O desembargador Quintela, que muitos anos o foi da relação do Porto, suspeito que casou nesta cidade. Conheci também uma filha deste magistrado, casada com um bacharel transmontano, chamado José Cabral Teixeira de Moraes, que advogou alguns anos em Lisboa, na Rua Nova do Carmo. Vi, recentemente nascida, em 1835, uma menina filha daquela senhora, que então morava em uma rua que liga o Largo do Carmo ao Largo da Beguaria. Em 1861, o nervoso poeta Raimundo de Bulhão Pato mostrou-me no teatro de Dona Maria uma formosa senhora, que era a criancinha que eu vira ao lado de sua mãe no dia seguinte ao seu nascimento. Contemplei-a através de lágrimas, porque a imagem de meu pai cobriu de luto estas reminiscências da minha infância. Nesse tempo, ainda vivia em Lisboa o filho daquele irmão de Dona Isabel, que aleivosamente arguíra de ladrão seu futuro cunhado. Chamava-se, como seu avô, Inácio da Costa Quintela. Era grão-cruz da Ordem da Torre Espada, vice-almirante, ministro e secretário de Estado honorário, porque havia sido ministro do Reino no Brasil e da Marinha em Portugal, nos anos de 1821 e 1826. Além disso, Era escritor distinto, porque escreveu os Anais da Marinha Portuguesa, e notável poeta, porque verteu as Odes de Horácio, publicadas nos Anais das Ciências e Artes. Seu primo, o filho de Félix Tavares, posto que mais obscuro socialmente, ombreava com ele nas graças do talento. Traduziu uma écloga de Pope, publicada no Jornal de Coimbra, e escreveu originalmente O Redator, ou Ensaios Periódicos de Literatura e Conhecimentos Científicos Destinados para Ilustrar a Nação Portuguesa, em 1803. Como sabem, os descendentes de Félix Tavares eram muito próximos parentes de Farrobos, gerados de Quintelas, mas entre as duas famílias corriam ainda litígios de partilhas, que contavam 70 anos. Odiavam-se reciprocamente. Uns viviam opulentíssimos, outros em mediania decente. Hoje, parte dos que então estadiavam Fausto de Príncipes vive da caridade da defunta viúva do imperador do Brasil. Os outros, não sei o que são. Creio que é viva ainda a bisneta de Dona Isabel Teresa de Souza Quintela. Se este livrinho lhe chegar às mãos, indulte o pecado de murmuração da vida alheia a um velho que, tendo 7 anos de idade, a beijou na face quando Sua Excelência contava algumas horas de existência. Oh, mas afinal, que imensa tristeza me deixam no coração estas páginas. Fim do capítulo 9.